Rádio Macambira está de bem com a vida, oferecendo em sua programação a prestação de serviço, a utilidade pública, aproximando pessoas sempre com compromisso com a verdade. Trabalhamos com responsabilidade, fazendo tudo pelo social, incentivando a cultura, o esporte, divertindo e informando você. E é por isso que estamos aqui todos os dias com a mais diversificada programação para agradar todos os gostos. Rádio Macambira M, 1020 kHz, sempre na frente e você em primeiro lugar. Você ouve ZYH664, Rádio Macambira M de Poeiras, operando em 1020 kHz. O nosso transmissor e torre estão localizados no Planalto, bairro Vamos Ver, com sinal digital de 1000 watts de potência em amplitude modulada. A nossa emissora está localizada na rua Raul Catum da Fontenelle, número 61, Praça da Matriz, Centro Ipueiras, Ceará, Brasil. Emissora pertencente ao Dr. Aníbal Eufrazino de Pinho. Uma iniciativa do saudoso deputado Eufrazino Neto. Direção executiva, Dr. Adilson Pinho. Equipe esportiva, Adilson Pinho, os Águias Verdes do Esporte. Rádio Macambira 1020, 30 anos de compromisso com o esporte da nossa região e do mundo. Em destaque o esporte local e da região, tudo o que está acontecendo no nosso esporte de Poeiras e outras regiões. Também as notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora, no programa de esporte da 1020. Programa Esporte da 1020. Muito bem, 4h04. E assim chegamos ao fim dessa edição do Super Show da Paz. Novo encontro marcado com vocês amanhã, sexta-feira, 25 de fevereiro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amanhã nos encontramos em nome de Jesus Cristo. Tá todo mundo ligado. Rádio Macambira, líder de audiência, proporcionando informações em tempo real com o melhor do jornalismo. Responsabilidade, seriedade, profissionalismo a serviço da comunidade. Aqui você se informa, se diverte e faz negócios. Rádio Macambira. Rádio. E aí, menino? É campeão de audiência, tá em primeiro lugar. Esse forró é do povo, venha quem anima. O meu rádio tá ligado, é no forró do Lima. Você está ouvindo na Rádio Macambira, Forró do Lima, em busca da paz. Segura aí. Segura aí que essa música toca daqui a pouco. Abraço a irmã. Abraço a irmã Neuzinha, na Ramalhinha, irmão Zé Bonfim. Todos da família, irmão Nelinho, irmã Maria da Conceição, o irmão Nelinho, aliás, a irmã Maria da Conceição, a irmã Neuzinho, irmão Zé Bonfim são cooperadores, a Thalita Bonfim, um abraço também, a cooperadora ali na Ramadinha, filha do casal, Zé, irmão Dudu e a irmã Terezinha, muito obrigado, presbítero Maurício Lopes, irmã Conceição, Nazarez, são cooperadores, a irmã Francisca Maraguaba, em Guaribe. Gente, peço oração em prol do tratamento, em prol da saúde da irmã Francisca Maranguape. Esse programa tem essa função, a gente fazer um elo, pedindo orações aos irmãos em prol de outros que estão precisando. Que Deus abençoe a cada um, muito obrigado pela audiência. A Fátima Lima, a Eloneide, a Geliança Palha Água Branca Piauí são cooperadoras, presbítero Aliás, o presbítero Maurício Lopes já disse, irmão Conceição Nazarias, pastor Luiz Vitor, lá em Boa Esperança, Tamboril, também é cooperador, irmão Manu, Deserto, Tamboril, irmão Francisquinha Moreno, irmão Odília Moreno, na Água Fria, minha sogra e minha cunhada, são cooperadoras. O que mais? O Isaías Pene, Guaraciaba do Norte, também é cooperador do programa. A Lucialita Lima, minha sobrinha, cooperadora também. Que Deus abençoe vocês, cooperadores. Francisco e Leonardo, no Rio de Janeiro, em Inhaúma, também é cooperador do programa. Muito obrigado. Quem também coopera conosco aqui na cidade, agora cooperador, irmão Francisco. O irmão Francisco é ali nas Carnaúbas. Que Deus abençoe, viu, irmão Francisco e família. Que Deus abençoe a sua vida. É, Deus abençoe a todos os cooperadores do programa Forró do Lima em Busca da Paz. Que Deus abençoe a todos nesta tarde, dando paz, dando realizações em vossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus aconteça em cada coração. Muito obrigado aos cooperadores do programa. Em nome do Senhor Jesus. Forró do Lima. 17:03. Ajude a semear o reino de Deus. Coopere com qualquer valor. Liara Variedades, perfumaria, confecções, lingeries e tapaué. Também temos a seção Liara Kids. Liara Variedades vende máquinas e cartão de crédito, Mercado Pago, Samap e Moderninha. Siga Liara Variedades no Instagram. Fone WhatsApp 88 99463 8464. Liara Variedades. O Mercadinho do Betinho fica localizado na rua Ceará, bairro Carnaúba. Tudo para sua despensa, nada falta, e tem um entregador dentro do bairro. Final de semana, carne de porco, carne de bode e costela de gado. Eu disse Mercadinho do Betinho, é famoso no bairro Carnaúba. Padaria La Paz, em Guaraciaba do Norte, onde você encontra pães quentinhos a toda hora. Só na La Paz, degustação de bolo e cafezinho todos os dias. E todas as quintas-feiras tem promoção de bolos. Pague 2 e leve 3. Pague 2 e leve 3. Vá na La Paz e confira uma variedade em pães, além de um delicioso café da manhã. Variedades em sopas e caldos, feitos com muita dedicação para os clientes. Pizza na pedra, até o último pedaço quentinho. Presunto e mussarela em promoção especial, bolos para festa e kit festa. A padaria La Paz distribui palmas, pães, petas, bolos para toda a região. La Paz 1, localizada na rua José Ivan Rodrigues, 146. E La Paz 2, na rua Monsenhor Eurico, 496, em Guaraciaba do Norte. La Paz, amor em tudo que faz. Frigorífico e Mercantil Vitória. Você encontra tudo em um só lugar. Economize tempo e dinheiro. Utilize o nosso serviço Bradesco Expresso. Pague conta de água e luz, depósito e saque e recarga de celular. Frigorífico e Mercantil Vitória. Aceita cartão de crédito. Rua Geminiano Rodrigues Farias, Vila São Pedro, Tamboril. Organização Narcélio e Laminha. Promoção das mães. Rede de Postos Lima. Abastecendo ou comprando em qualquer loja do Grupo Lima, você recebe um cupom para concorrer a uma moto Pop 0 km. Quanto mais comprar, mais chances terá de ganhar. O sorteio será dia 8 de maio, às 10h30, pela Rádio Seara de Nova Russas. Participe e boa sorte. Rede de Postos Lima. DS Conserto, consertando panela de pressão, ventilador, liquidificador, ferro de passar, furadeira, fogão, também reposição de peças e vendas com o melhor preço da cidade. DS Conserto, na Vicente Ferreira Lima, próximo aos Correios, Centro de Poeiras. WhatsApp é 99 72 83 10. Everardo Refrigeração, rua Germano Faria Salles, 68, Tamboril, ao lado da Demutran, instalando ar-condicionados residenciais, fazendo limpeza, conserto de máquina de lavar, tanquinho, geladeira, freezer, ventiladores, etc. 92-51-0602, meu irmão Everardo Refrigeração. Estamos de volta com o programa Forró do Lima. Forró do Lima. Comunicando Lima Júnior. Thank you. quando eu preciso, chamo por ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar.